criminal, IMA. Sem maquiagem, pode acreditar. Cheguei, tô firmando, representando o rap. Faz o criminal, na trilha se prossegue. Mandando um som, fazendo um som pra conscientizar os mano da vida louca. Porque a vida não tá fácil, tem muitos filhos da puta se achando um homem de aço, falando que vai matar, dizendo que vai fazer na hora que o bicho pegar. Do meu primeiro a correr gritando: socorro, socorro, tô tentando me matar. Com uma rajada de fuzil nas costas tu vai deitar. E não adianta mais você dizer que era um cara, você é um bosta. Que foi pra bala na vila, você se achava um bandidão. Mas pra mim tu é um baita do cuzão, que roubava da vila e dois irmãos pra fumar crack. Então, você que é que nesse vacilão, saia da vida do crime se você quer viver mais. Procura sua paz, porque a nossa rima é agressiva. Mas fala a verdade, porque faz o criminal. É sem maquiagem, porque nós falamos a verdade das ruas. Nua e crua, e tem vários aliados com fato criminal. Mas a nossa banca, os borracha não cola e não vem pedir esmola, que eu te mando te fuder. Você que tá no movimento achando que canta rap, você não canta porra nenhuma, seu otário. Nós somos sem maquiagem, porque nós falamos a verdade. E a verdade da favela é cruel. Maurício sente o gosto amargo do fel. Pô, pô, pô, pô, já era mais um boy que morre na favela com a bunda estourada de bala. Mais um filho da puta que foi pra vala. E eu quero mais que os ricos se foda. Eles vão cair aos meus pés quando eu puxo o canhão. Eles vão ser mais um número das estatísticas, ladrão. Porque eu falo a verdade sem maquiagem, meu irmão. Ah, tá, tá, tá. Nós somos sem maquiagem, porque nós falamos a verdade sem maquiagem. Tá ligado, irmão? Vários guerreiros firmando uma conexão. Ah, tá, tá, tá. Nós somos sem maquiagem, porque nós falamos a verdade sem maquiagem. Tá ligado, irmão? Vários guerreiros firmando uma conexão. Mais uma vez, o louco vem relatar. Meu objetivo rimador é a quebrada a informar. Tô cansado dessa porra do que faz aqui com nós. Esculachão, esnoto e critico os porta-voz. Tirando nosso dinheiro por uma merda de política. Nossa perifa passa fome. Depois, teu querido diz que não somos nem um escravo. Não somos nem um brinquedo, gritam, joga fora. Mas depois ando com medo, vocês têm. Tuas caras não valem, nem o rango rouba nossa.